solteiras que estão de plantão. Eu vou dar um conselho e é de coração. Se tu vem para o baile, não fica acanhada. Joga bunda e destrave. Se ela tá solteira, mulher, então chapa. Bebe todas, enche a cara e vai descendo até o chão. Mostra a potência do seu popozão e vai mexendo até o chão. Mostra a potência do seu popozão e vai descendo pros vilão. Mostra a potência do seu popozão e vai descendo até o chão. Mostra a potência do seu popozão e vai descendo até o chão. Mostra a potência do seu popozão, G Pereira. Solteiras que estão de plantão, eu vou dar um conselho de coração. Se tu vem para o baile, não fica acanhada. Joga a bunda e destrave. Se ela tá solteira, mulher, então chapa. Bebe todas, deixa a cara e vai descendo até o chão. Mostra a potência do seu popozão e vai mexendo com os vilão. Mostra a potência do seu popozão e vai descendo até o chão. Mostra a potência do seu.